Vamos lá. Ai, gente. O que vocês querem saber primeiro? Hepatites virais, complicações, tá. Somente a cirrose. Já sei de deixa eu pensar aqui. Quem será que pediu hepatite? Porque de acordo com professores, direcione. Se um professor mais assim, com afinidade à atenção básica, eles vão falar mais sobre a imunização, aquela coisa toda. Mas acho que eles vão cobrar. Agora, se for um professor estilo Adailton. Eu peço complicações. Então, vamos ver as complicações da hepatite. Já estão aí, já. A primeira complicação, o paciente com hepatite complicado. Ele vai ter aumento. De quem? Fígado. Gente, vamos pensar nas hepatopatias. Complicou? Primeiro passo. A gente teve hepatopatia, degradação hepática. Aí a gente nós vamos pensar nos dados laboratoriais, TGO e TGP, certo? São enzimas hepáticas. Primeira coisa que você eleva, enzimas hepáticas, tá? Se eu não me engano é 26 e 28, ou 26 e 38, a referência. É, eu não lembro, mas chega em casa vocês dão uma olhada, eu não lembro bem de qual, tá bom? Primeiro passo, olha as enzimas hepáticas, tá? Complicou, enzima hepática. Fígado, aumenta. Fígado cresceu, liberou a enzima hepática. O que acontece com a função hepática? Diminui. Qual é a vitamina que é liberada pelo fígado? K. O que a vitamina K faz? É o processo de coagulação. Ajuda no fator 12 da cascata de coagulação, que é a ação da protrombina, né, para agregação plaquetária. Beleza, então se o paciente ele degradou o fígado, parou de produzir vitamina K, ele está com déficit de coagulação sanguínea, qual o primeiro risco que ele corre? Sangramento. Então vamos pensar no sangramento. Hemorragias. Tá? São pacientes que fazem principalmente hemorragias digestivas. Tá? Porque a mucosa gástrica ela é muito sujeita à corrosão. E aí sangramento. Por que você acha que paciente cirrótico, paciente etilista, que tem hepatopatia alcoólica, sangra e morre sangrando? Por conta do déficit de vitamina K no fígado. O paciente está cirrótico, o fígado não está produzindo. Sangra mesmo. Então é uma complicação. Hemorragia digestiva é uma complicação da hepatopatia. Tá? Tudo isso por conta da degradação hepática e déficit de vitamina K. Beleza. Falamos de uma das complicações. Qual a próxima? Varizes esofagianas. Não, já falei. A hemorragia digestiva alta pode ser das varizes esofagianas e degradação da mucosa gástrica, por conta da acidez, né? Do nosso estrangulo. Aí beleza. Não, a gente tá falando das complicações hepáticas, né? Equiterícia. Então vamos lá. Por que libera muita bilirrubina? Por que o paciente fica equitérico? Olha só como é que a gente liga uma coisa na outra. O paciente, ele tem degradação hepática, começa a liberar desordenadamente bilirrubina e essa bilirrubina é reabsorvida, certo? A bilirrubina, uma vez reabsorvida, ela tem uma grande afinidade pelo sistema nervoso central e pega no cérebro, e faz, nós chamamos de encefalopatia hepática, né? Paciente com encefalopatia hepática. E sem contar que a bilirrubina circulante, ela libera quem? A amônia. A amônia ela é liberada tanto, ela é reabsorvida na corrente sanguínea tanto pelo excesso de bilirrubina e pela própria reabsorção do sangue da hemorragia digestiva alta. Tá? O sangue, quando ele é absorvido pelo intestino, ele puxa também bilirrubina, amônia, e isso agrava o quê? Leva o paciente a uma acidose. Tá? Excesso de amônia circulante, liberando os H+, leva a acidose metabólica. E o tratamento? Tá. Acidose e bicarbonato. Não, eu sei, mas no caso da encefalopatia. Encefalopatia hepática? Isso. Aí o que a gente vai fazer? Para o tratamento da encefalopatia hepática, primeiro, aí a gente tem que avaliar a hidratação ou não. Mas tem um medicamento que a gente sempre dá para o paciente que se chama lactulose ou lactulona. É um líquido que você dá pela sonda, se você estiver entubado, ou via oral, se ele estiver consciente. Essa lactulona, uma vez ingerida, ela impede a absorção do sangue pelo intestino, e aí já tira bastante amônia do circulante. Agora, a bilirrubina reabsorvida do próprio fígado, que está na corrente sanguínea liberada, essa aí não tem como, essa aí a gente controla só no bicarbonato, para evitar a acidose. E para conter a hemorragia? Para conter a hemorragia, vitamina K. Vitamina K. E se estiver sangrando o bucho, endoscopia. Se estiver sangrando o esôfago, é a sonda de Black Steak. Aqui não tem aquela que te mata. Aquela que comprime. Como é que é ela? Ela é multibalonada. Aí você passa a soma, depois você enche o balão. Você pode passar tanto no nariz quanto via oral. Aí você passa, aí você enche o primeiro balão, aí ela comprime o esôfago lá embaixo. Você tem que sempre vir comprimindo de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Aí você vem no segundo, na segunda entrada do balonete, ela vem comprimindo até em cima. E ela faz uma pressão nas paredes do esôfago e faz como se fosse uma hemostasia. Ela comprime o vaso. Né? Tá? E, mas, cara, tá sangrando. Se for aquele sangue, aquela hemorragia maciça, e se o paciente tiver varizes de esôfago... Não pode fazer ela não, né? Não, aí é o seguinte, se for varizes de esôfago, sonda, tá? Mas se tiver naquela hemorragia assim, que você não sabe se é varizes ou se é estômago, primeira escolha é endoscopia digestiva. A LA, tá? Fez a endoscopia, viu? Se for estômago e tiver sangrando, aí faz esclerose. Faz com glicose hipertônica, 50%. Tá? Ele vai lá no ponto sangrante, ó, joga glicose lá. Alguém já viu a aplicação de varizes comum? O que o médico usa? Eu e a Raíssa, a gente viu, né, Raíssa? A glicose, ela esclerose o vaso, não? Adrenalina, que ele usou. Aonde? Nas varizes? Aham. Não. Na escleração dos vasos, não foi? Naquele que gástrica? Gente... Gástrica. Ele usou adrenalina. O bicho é muito doido. Porque o risco da adrenalina desencadear uma arritmia muito grande. Geralmente usa glicose. Glicose hipertônica. Tem uns vasculares que eles usam glicose hipertônica 75%, que não é um pouco mais forte. Mas geralmente a gente faz com glicose mesmo. Na UTI a gente sempre usa glicose. Na UTI que o paciente monitorizou, a gente tem que fazer adrenalina. Aquela história de jogar açúcar no ferimento, é verdade? Por conta da glicose? Não, tem nada a ver. Por que que joga glicose? Glicose é açúcar. Por exemplo, o pessoal corta a mão, aí o pessoal coloca açúcar... Isso é tratamento antigo, para controle de proliferação bacteriana, porque aí o pessoal jogava açúcar, aí tinha aquele negócio da preferência da bactéria por degradar o açúcar do que degradar o tecido. Era só essa justificativa. Isso não usa nada. Tem onde lá? Tá. Onde é que a gente parou? Bacterícia. Ascite. O fígado, ele também produz uma proteína, né, chamada albumina. Qual é a função da albumina no nosso organismo? Não. A albumina é uma proteína, certo? Ela ajuda a meio que no controle hídrico do volêmico da corrente sanguínea. O que que ela faz? A albumina, ela tende a pegar aquele excesso de líquido extracelular, aquele excesso de líquido intrapleural, joga, ele ajuda na absorção desses líquidos para dentro da corrente sanguínea e a gente urina fora. A albumina, ela ajuda nesse controle. O que que acontece com o paciente com ascite? Esse paciente com ascite, ele tem uma excreção de albumina um pouco aumentada, só que se deposita no abdômen. E aí, ao invés dessa albumina puxar o excesso de líquido para dentro da corrente sanguínea para a gente liberar na urina, ele traz para dentro do abdômen. Ou seja, nós sabemos que alguns dos nossos sistemas estão produzindo constantemente uma quantidade de secreção para manter a lubrificação, como por exemplo a pleura, né? A pleura, entre a pleura visceral e a parietal, existe uma lubrificação diária, que produz até 10 litros por um dia só. Certo? Por que que não acumula? Porque tem um jogo de drenagem, cai para dentro do abdômen e a albumina ajuda a jogar para dentro da corrente sanguínea e a gente urina fora. Tá? A mesma coisa acontece com as vísceras. Lá dentro, na região intraperitoneal, existe também a excreção de líquido para manter as vísceras umidificadas. E ela é excretada diariamente. Não acumula por quê? Porque o albumina joga para a corrente sanguínea e aí libera na urina. Você está gravando isso aí? Beleza? O que que acontece? A albumina, ela se deposita no abdômen e retém esse líquido no abdômen. E aí começa a fazer a ascite, tá? E aí dá o que nós chamamos de barriga d'água, de parótide positivo, vocês lembram? Certo? E esse líquido ascítico, ele é muito rico em proteína. Querendo ou não, aquela proteína, aquela albumina, ela é um pouco ainda reabsorvida, ainda vai um pouco para a corrente sanguínea, ainda ajuda um pouco. Não satisfatoriamente como deveria ser. O que que acontece? Paciente ascítico, o abdômen cresce, dá aquela hipertensão intra-abdominal. Olha como é que uma coisa leva a outra. Tem sequestro de líquido para dentro do abdômen. Então, o líquido circulante diminui, certo? O paciente já faz hipovolemia, beleza? Aquela hipertensão abdominal, ela comprime alguns vasos internos, principalmente a aorta abdominal e as artérias renais. O que acontece com a perfusão renal? Isso que eu perguntar, porque tem que diminuir a urina. O que, que acontece com a perfusão renal? Cai. Diminui. Ou seja, o rim ele começa a entrar no processo de isquemia. E aí a função renal começa a se degradar. Aí o paciente se envolve em insuficiência renal, devido, é uma das complicações. Por quê? Pela hipertensão abdominal, comprime vaso, tá? Impede a circulação renal, o rim começa a entrar no processo de isquemia e começa a liberar, degradar sua função. Aí libera ureia, creatinina, tudo aumenta. Aí a função renal começa a dar pau, tá? Outra causa também da piora da função renal, a própria hipovolemia, tá? Causado pelo sequestro de líquido intravascular para dentro do abdômen, por conta do acúmulo de albumina. Beleza? Qual é o tratamento da CIT? Paracentese, a função paracentese. Só que a paracentese, ela tem o seu limite, né? A gente nunca deve tirar muito líquido intra-abdominal. A gente tem que descomprimir. Até porque o abdômen muito comprimido, ele pertence, além de pinçar aos vasos, ele empurra o diafragma e impede a expansibilidade pulmonar. E aí já agrava também a parte respiratória da pulmão. Beleza? Sem contar que o excesso de albumina circulante empurra o líquido de volta e também dá derrame pleural. Beleza? Então aí a gente já tem complicação cardiovascular, complicação respiratória e complicação renal. Tudo por conta da hepatite. Beleza? Tranquilo? Graças a Deus e misericórdia. Uma coisa não puxa a outra? É ou não é? E aí a gente faz a descompressão do abdômen com paracentese. E pode tirar no máximo até quantos litros de líquido acítico? Cara, nunca estourando de 4 a 6 litros. Não pode tirar mais que isso. Por quê? Porque senão depura muita proteína e o paciente descompensa de uma vez. A depuração proteica de uma paracentese é muito grande. Beleza? As complicações da diabetes vai ganhar? Vai. Vai? O que será que pediu complicações da diabetes? Cara, as complicações da diabetes são quais? Vasculopatia, retinopatia. Hã? Periférica. Sim, vasculopatia, não só periférica. Tem paciente que infarta porque é diabético. Você tem esclerose de vasos, tem que ter aqueles vasos endurecidos por um paciente diabético. Deixa eu ver o que mais. Retinopatia, vasculopatia. Leandro, acho que saiu lá, pessoal. Encefalopatia também? Diabética? Calma aí, me coloca. Eu sei que o maior comprometimento da diabetes para com a função do sistema nervoso central é a própria hipoglicemia. Né? Então, é retinopatia. E as neuropatias, né? Só que as neuropatias são mais de extremidades, né? Aquele paciente neuropato, diabético, tem sensibilidade, se corta o tempo todo, se machuca, é difícil. Agora, pensando na parte metabólica, então vamos lá. Levando pelo lado metabólico, qual a principal complicação da diabetes? A cetoacidose? Diabetes. Né? Cetoacidose diabética. O que é a cetoacidose diabética? Muito bem. Você tem uma complicação, a cetoacidose diabética, ela libera muitos íons H+, por conta da hiperconcentração de amônia. Por que que libera muitos íons H+, e hiperconcentra a amônia? Olha só, a cetoacidose diabética a gente chama muito por mal hiperesmolar, certo? Se é um mal hiperesmolar, quando a gente fala em osmolaridade, a gente fala em gradiente de concentração. Então, se o paciente está no mal diabético, uma doença hiperesmolar, isso quer dizer que a cetoacidose ela é agravada pelo acúmulo de açúcar, de glicose. Ou seja, a paciente está com muita glicose, está em hiperglicemia mesmo. E aí, esse açúcar, ele torna-se o meio, a corrente sanguínea, hipertônica. Certo? Hipertônica. Beleza. Ele deixa a corrente sanguínea hipertônica. E o que que acontece? O gradiente de concentração, ele sempre não puxa do menos para o mais? Aí ele vai captar todos os líquidos extracelulares, circulantes, tudo, vai puxar para dentro da corrente sanguínea para tentar equilibrar a osmolaridade. Com isso, que acontece? Vocês já ouviram falar que o paciente que está com a glicemia alta, ele mija muito? Né, dá a polaciúria. E aí ele degrada muita, o quê? Muito líquido. Aí começa o processo de desidratação. Daí já começam as complicações da cetossolose diabética. Certo? E aí, nesse processo de polaciúria, ele depura muito o que também? Além da glicose, né, que sai junto, porque está muito hiperglicêmico, ele libera também corpos cetônicos. É o que nós chamamos de cetonúria. É por aí que a gente controla a hidratação desse paciente. Tá? Ou seja, o que é a cetoacidose diabética? Liberação de corpos cetônicos, tá? Devido ao acúmulo de uns H+, decorrente da doença hiperosmolar. Beleza? Com isso, ele tem sequestro de líquido para dentro da corrente sanguínea, eleva a frequência urinária, ou seja, tem a polaciúria e desidrata. Tá? A desidratação causa o quê? Hipovolemia, consequentemente, hipoperfusão, déficit de nível de consciência, e aí agride rim também, pela hipoperfusão renal. Tá? É muito ruim. Qual é o tratamento? Gente, hiperglicemia, qual é o tratamento? Insulina. Só que a insulina aí é feita intravenosa, a doma difusão. Tá, o paciente é um mal hiperesmolar, ele está concentrado, está desidratado. Qual outra medida que a gente toma? Hã? Soro para neto. A gente faz soro, ringue lactato, aberto, cachoeira, águas de massa. A gente faz até 10 litros de soro e vai fazendo. Até controlar a osmolaridade. E é o que salva a vida do paciente, é a hidratação. Não... É a hidratação. E hidrata, tá? E como é que a gente controla esse nível de hidratação? A gente vai dando soro sem controle nenhum? Não. Quais são as medidas? Hã? Não faz o balanço. Não, faz o balanço hídrico. Tá, mas só que... quando é a hora de parar de hidratar? Como é que a gente controla através da... PVC? Não. Às vezes o paciente nem precisa de PVC. Glicemia, nossa. Gente, vamos recapitular. O que que o paciente libera na urina? Corpos cetônicos. Então a gente faz a cetonúria a cada 4 horas. Como é que faz a cetonúria? Não tem aquela fitinha? Não, aquele... Isso. Você coloca um pouco de urina num copinho, aí vem com a fitinha, mergulha e espera 5 minutinhos. Aí você olha, nem 5 minutos, uns 2 minutos. E aí, se tiver corpos cetônicos, ele vai fazer uma reação química com um dos códigos de leitura da fitinha. Você compara e você vai conseguir ver. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. Era coloridinha, não, né? Ela não. Vem toda branca. Depois que você mergulha na urina e olha, ela colora, ela reage. Tá? E aí a gente vai avaliando por aí. Se tiver muito escura a coloração, quanto mais escura a coloração, maior a quantidade de clusos, maior a quantidade de cetonúria que tem. Então a hidratação tem que continuar. Quando clareia a fitinha, quer dizer que chega. A gente já controlou a hidratação e a cetonúria desse paciente. Então aí você não hidrata mais, porque aí ele vai começar a reter líquido. Tá? Aí a gente já vai ter retenção, vai encharcar o paciente. Aí pode fazer edema agudo, não pelo déficit de bomba, mas sim por estar muito cheio, de tanque cheio. Beleza? Você viu como uma coisa puxa a outra? Não é difícil. Não é difícil. Qual o que mais que pediram aí, nessa forma? Droga vasoativa. Esse aí foi o gente, droga vasoativa, eu já falei tanto pra vocês aqui. Quais são as drogas vasoativas que nós temos? Noradrenalina. Hã? Amiodarona. Amiodarona é vasoativa aonde? Não, ela é... Ela é o quê? Beta bloqueador. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. É noradrenalina. Adrenalina. Não, a dobuta não é vasoativa. Adrenalina. A dobuta ela é... E no? Adrenalina. Adrenalina, ela é vasoativa, ela faz vasoconstrição. Mas só que a gente só usa adrenalina quando? Para. A adrenalina é tanto vasoativa quanto cronotrópica. A gente usa para parar. Tá? Então, noradrenalina. Vasopressina, né? O Incrise. O que mais? Esse aqui são vasopressina e adrenalina são vasoconstritores. A gente usa para manter pressão alta, né? Aí tem também o tridil, o nitropsoato de sódio, que é o nipride, e temos o tridil. O tridil é nitroglicerina. Ah, tá. O isordil, certo? Olha só, o nitropsoato de sódio e o tridil, eles já são vasodilatadores, certo? É, tem funções diferentes. Qual a particularidade do tridil e do... Eu sei que um foi, ela é para hipotensor, não é? Os dois são hipotensores. Tá. O tridil, ele é mais específico, ele é um vasodilatador coronariano. Vasodilata um pouco também... É, aqui a parte central, vasodilata também um pouco a parte periférica, mas a especificidade dele é mais vasodilatador coronariano. Tridil, né? O tridil. O tridil, ele é nitroglicerina, é vasodilatador coronariano. E o nipride? Ele é mais... O nipride é um vasodilatador sistêmico, tá? É vasodilatador sistêmico. Então, vamos lá, nós temos... O tridil, que é um vasodilatador coronariano, e o nipride, que é um vasodilatador sistêmico. A gente usa em situações diferentes, certo? Se o paciente chega com hipertensão arterial sistêmica severa, a gente vai fazer o quê? O nipride. O nipride é um vasodilatador periférico, tá? Aí a dopamina? A dopamina ela é cronotrópica e também é vasoconstritora. A gente, alguns médicos preferem usar a dopamina porque ela não agride tanto a coronária, então ela não faz muito vaso coronário e impede possíveis necroses miocárdicas. Mas quase não usa, a gente usa mais a nora. Então vamos lá. O nipride, ele é um vasodilatador sistêmico, então ele é usado mais na hipertensão arterial sistêmica. Então beleza. Então nós temos também quem? O tridil. O tridil é um vasodilatador coronariano. Se ele é coronariano, qual é a principal afecção que a gente pode usar o tridil? Gente, o que a coronária faz? Posso botar isso aqui dentro do olho? Vamos lá? Coronária, ele irriga quem? Coração. Coração. Muito bem. O infarto agudo miocárdico. Tá? A gente pode usar no infarto agudo miocárdico e pode usar também no edema agudo de pulmão. No edema agudo de pulmão hipertensivo. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para as vasoconstritoras. Qual a diferença da noradrenalina e da vasopressina? Ambas fazem vasoconstrição. Ambas fazem. Só que existem as particularidades. A noradrenalina ela é um vasoconstritor periférico. Certo? É um vaso constritor periférico. Vocês lembram da aula de parada que eu falei que a gente tem que intercalar? Eu lembro que você falou. Por quê? Por conta da... que causa... Ai, que... calma. Gente, vai! Ele falou, vai pra cabeça. Por isso que tem que usar a vasopressina, que ela é pra... Não. Olha só. Não é? A gente... A diferença é que a noradrenalina é um vasodilatador, é um vaso constritor periférico. Certo? E a vasopressina é um vasoconstritor central. Só que nós temos que pensar que nós temos os vasos centrais e os vasos periféricos. E as coronárias, elas enquadram em quais? Qual? As coronárias. Periféricos. Periféricos. Tá? Por isso que na parada a gente tem que intercalar com a vasopressina. Ah, é? Porque se você for fazendo noradrenalina, ou fazendo noradrenalina, o que vai acontecer com essa coronária? Vai colabar. Aí você agrava ou leva o paciente a uma possível isquemia. Pode causar... Tá? Agora, quando a gente pensa em vasoconstritor central, a gente vai falar de grandes vasos, né? Aorta e artéria e veia pulmonar. Beleza? Essa é a diferença. Pode ser associados? Pode. Olha só, às vezes o paciente está numa dose muito alta de noradrenalina. O paciente com 100 ml de hora de nora. Já é uma dose alta, que nós chamamos de dose tóxica. Por que é dose tóxica? A noradrenalina não é um vasoconstritor periférico? Aí a gente vai pensar lá no rim. Por quê? Porque ela faz vasoconstrição da artéria renal. Aí o paciente faz uso, aí leva o paciente em insuficiência renal. Quando a dose da nora é muito alta, recomenda-se abaixar a nora e entrar com o incriso, porque o incriso vai fechar só aqui em cima. E isso vai conseguir manter a pressão é alta sem fechar muito a periferia. Aí você otimiza a circulação tanto coronariana quanto renal. E aí impede agravos renais, agravos cardiovasculares. E esse em crise é o quê? Vasopressina, é o vasoconstritor central. Beleza? Gente, quando é usado, paciente chocado a gente usa vasoconstritor. A gente tem que fechar a luz do vaso para poder obter a resistência do vaso sobre o líquido e manter uma pressão. Tá? E os vasodilatadores, quando a pressão está alta. Tá? Paciente hipertenso, a gente usa o vasodilatador sistêmico. Paciente infartado, a gente usa vasodilatador específico, o coronariano. Tá? Edema agudo de pulmão também. Beleza? Graças a Deus. Com misericórdia. Qual é o próximo passo? O HIV. Vixe, cara, não, o protocolo de morte cefálica, por favor, que eu tô pedindo. Ah, é. Sei. Gente, vamos pensar aqui no morte cefálica. Eu acho que eu tenho certeza que eles vão pedir os testes. Oi, tu sabe? Deve ser desse jeito. É isso que eu falei. Então vamos, trabalha falei. Mais quando souber. Bom, então a gente primeiro começa com... Ausculta. Ausculta, não, gente. Não, é ausculta. Primeiro passo. Foi decretada a morte cefálica, a gente abre o protocolo. Né? Chama o pessoal da captação. E aí... avisa o pessoal da captação, mas nada impede que nós do serviço inicie os testes. E que testes são esses? É o teste de calor, frio, né? E calor intra-auricular. A irritação timpânica, se o paciente tiver reação ao frio e ao calor, a gente faz como se fosse um choque térmico no ouvido. Faz com o quê? Com líquido. Água. Injeta água, seringa gelada, fria. Água gelada. Hein? Injeta uma quente, depois injeta uma fria. Se ele tiver irritação, é porque teve resposta, tá? Beleza, então a gente faz o teste de calor intra-auricular. Tá? Depois a gente faz o teste de apneia. Tira da ventilação e espera quantos minutos? São 10 minutos. 10 de apneia são 10 minutos. Isso são 3 vezes. Se não teve resposta aos 10 minutos, volta a ventilação. Aí nós vamos partir para os exames de hematológicos, exames de sangue. E aí, o que a gente analisa nos exames de sangue? Possíveis infecções. Tá? E distúrbios hidroeletrolíticos. Se tiver distúrbio hidroeletrolítico, cessa o protocolo, corrige e inicia de novo. Porque a possível causa pode ser o distúrbio hidroeletrolítico. Se fizer todos esses testes, aí todos eles têm que dar, por exemplo, negativo para decretar a morte cefálica? Calma aí que eu vou chegar. Dá positivo. Sim, positivo negativo. Você entendeu o que eu comentei? Positivo então, negativo, no sentido dele não ter resposta. Vou chegar lá. Ou se tiver resposta de algum. Vou chegar lá. Todos, tudo que eu falei, se... Por exemplo, na apneia, se ele tiver um gasp, cessa o protocolo. Tá? No calor, se ele tiver a resposta, cessa o protocolo. Beleza? Então vamos lá. No exame de sangue, se tiver algum distúrbio de eletrolítico, tiver leucocitose, tudo, cessa o protocolo. Não pode considerar. E aí, fez todos os testes, a gente vai fazer teste de sensibilidade, tá? Teste de função motora, se o paciente não tiver nenhuma resposta, aí a gente chega... Pessoal da captação. O pessoal da captação eles são um pouco mais específicos. Eles repetem o mesmo teste que a gente fez e inclui quem? O Doppler da artéria temporal. Você pode fazer um Doppler da artéria temporal ou da artéria cerebral média. Só que a cerebral média é muito difícil. Só faz mais por arteriografia ou então eletroencefalograma também você pode fazer. Eletroencefalograma para detectar atividade cerebral. Se no eletroencefalograma tiver atividade cerebral e todos os testes estiverem positivos para a morte cefálica, mais o eletroencefalograma mostrou atividade ou se o Doppler mostrou fluxo, cessa o protocolo. Faz teste de dor também? São os testes motores, né? Sensibilidade, como eu falei, é dor, Babinski, você pega a mão do paciente, levanta e solta, vê se ele tem sustentação, você entendeu? São todos esses testes. São sensibilidades e os motores. Beleza. Nós fizemos o primeiro teste. Deu tudo positivo para a morte cefálica. Não decreta ainda. Aí chega o pessoal da captação. Fala, meu. Beleza? Ah, foi para lá mesmo. Não, mas lá tá bom. Onde é que eu tava mesmo? Os testes. Fez o primeiro teste. Fez o primeiro teste, deu tudo positivo, chega o pessoal da captação, faz os mesmos testes que a gente fez, e aí inclui o Doppler e o eletroencefalograma. Deu positivo para ME, ainda não cessa. Aí no terceiro teste, se continuar, decreta morte cefálica. Aí vê se é doador ou não, é, conversa com a família, possibilidade de adoção de órgãos. Beleza? E tem também aquele da corte também, né? Três, são os três testes que eu te falei. Faz três vezes. Pode repetir depois de 6 horas, ou então pode fazer em dias... Geralmente a gente faz em dias alternados lá na UTI. Tem que fazer até 3? Como é, assim? São 3 testes. Eu fiz tudo, deu tudo positivo. Você fez tudo, deu positivo. Aí depois chama o pessoal da captação, o pessoal da captação repete. Aí deu positivo. Aí depois faz outro. Ah, vai fazer 3 vezes? Até 3. Às vezes no segundo, o pessoal da captação viu lá, já falou, e falou, é, bicho, morreu mesmo a cabeça. Mas de acordo com o protocolo... Morreu a cabeça. 3 horas. Deixa eu ver. É 6 horas. Tem equipe de captação lá no... É o básico. A gente liga pro básico. A Natália trabalhava lá na captação. A Natália sabe o protocolo de modo cefálico, a gente pode sortear. Qual é o próximo? É a VE e assistência internada de ventilação mecânica. Tá. A VE. A VE é acidente... Hemorrágico. Não, a VE. A VEH, né? É a VEI ou a VE? Mas hemorrágico ou isquêmico? Usar os dois, vai cair os dois. Cara, o isquêmico é obstrução, ou é por hipertensão, ou vasoespasmo. Embolia. Que impede, ou arritmia, embolia. Que impede o quê? A circulação cerebral. Da isquemia cerebral. Tá, ele quer o quê? Ele quer que fala tudo ou só assistência? Da ventilação mecânica. Não, não. Eu digo da VE. A VE e a imagem. A imagem e ventilação. Tá, a VE, então é tudo. No isquêmico, nós temos o acometimento, né? Por obstrução, ou por hipertensão, ou por arritmia, embolia, hipoxemia também. Que leva a hipoxemia. E aí esse paciente tem a possível necrose. Dependendo da área de necrose, é onde vai ter o déficit motor, tá? Lembrando a anatomia, tudo no cérebro é cruzado, tá? Se o acometimento foi parietal direito, o lado esquerdo vai estar bobo. Aí é onde entra as hemiplegias, tá? É uma das complicações do AVE. Beleza? É, nós só não temos essa parte cruzada aonde? Em área occipital e tronco cerebral. Tá. Sabe pela respiração. É, então vamos por cada área. A área parietal, ela corresponde a um pouco da fala, tá? Tem a fala no meio. Corresponde também ao parte motora da coisa, tá? Por isso que a maioria dos pacientes que tem um AVC em região parietal, eles ficam hemiplégicos, tá? Tem a hemiplegia. E aí, quando nós falamos de área occipital, a área occipital é responsável por quê? Pelas partes sensoriais parasimpáticas e visão. Tá? Acomete a visão. Vocês lembram da Karina? Aquela moça que tava aí? Uhum. A do pé? É. Da fratura múltipla e tal. Ela teve uma contusão cerebral no acidente. Ela chacoalhou a cabeça e machucou por dentro. E a contusão cerebral dela foi frontal e... occipital. Você lembra que ela não enxergava? Ela não enxergava? Não, ela não enxergava. Ela era cega. Ela enxergava assim, se chegava perto ela viu o vulto. Por quê? Porque ela teve a confusão cerebral, o edema cerebral local da porrada, e esse edema cerebral comprimiu um pouco os vasos, e nessa compressão de vasos, o que aconteceu? Hipoperfusão. Deu. Mas já voltou? Voltou? Não, ela não vai enxergar mais. As células cerebrais, os neurônios, eles não se regeneram. Uma vez perdido já era. Tá? Beleza. Estudo e com células-troncos. Nós temos o pior AVC de todos, que é o AVC de tronco cerebral. Tá? O AVC de tronco cerebral, ele é o pior de todos. Por quê? É o tronco cerebral que controla toda a nossa função parasimpática. Certo? Tem pacientes que têm AVC de tronco, tem PCR. Os pacientes de AVC de tronco não conseguem ter expansividade torácica parasimpática, tá? Tem paralisia diafragmática, são pacientes que vão viver o resto da vida entubados. Aí vamos lá, o que mais a parte sensorial da região parasimpática? Eles têm perca do controle da termorregulação do corpo, Ou seja, fazem febre sem infecção, fazem hipotermia sem estar no frio, porque perdeu a função da termorregulação. Tá? É, são pacientes que fazem hipertensão ou hipotensão, porque perdeu o controle da constrição e vasodilatação. Tudo isso é controlado pelo tronco cerebral. Então todas as funções parasimpáticas vão ficar deficientes. São pacientes que fazem gastroplegia, ou seja, pacientes que não têm mais motilidade intestinal nenhuma, porque para a parte parasimpática da coisa, e aí para de funcionar. Tá? Então vamos lá, tivemos o AVC. O AVC ele leva ao edema cerebral, alguns, tá? Leva à hipertensão intracraniana, e aí dependendo do nível de hipertensão, a perfusão cerebral diminui. Aí o paciente faz uma necrose difusa e pode evoluir para morte encefálica. Tá? Tá. Quais são as medidas de tratamento para AVC? Primeiro passo, chegou com AVC, chega quanto tempo foi? Beleza, menos de 6 horas faz a tomo. Se não for hemorrágico, é isquêmico. Vai estar lá a hora de isquemia. Menos de 6 horas pode indicar trombolítico, certo? A gente tem que dissolver o trombo que está impedindo o fluxo de sangue para o cérebro. Aí faz a estreptoquinase, a utiliza, beleza. Passou das 6 horas, não cabe mais trombolítico. É conservador. Aí faz o AS, faz os clexanes da vida, né? Que são os antiagregantes platelétricos. E aí, vamos tratar o quê? A resposta ao AVC. Aí o paciente entra no período de injúria cerebral. Entrou no período de injúria cerebral, a gente tem um período de vasoespasmo e edema cerebral. Beleza? Que pode durar até 72 horas. Após 72 horas, a gente repete a tomografia para ver se o paciente evoluiu com piora do edema. Mas se caso o paciente tiver apresentado piora severa, repete a tomografia antes, porque o edema cerebral pode ser abrupto. E aí, deu edema, neurocirurgia, tá? Medidas de descompressão rápida, que é a craniotomia. Craniotomia e passa o cateter de pique e avalia a pressão intracraniana. Pique. Pressão intracraniana é de quanto a quanto? Normal é até? 12. 15, de 0 a 15, 0 a 15, tá? 15. Podendo ser aceitável até 20. Aumentou acima de 20, o que a gente tem que fazer? O principal medida de controle da hipertensão intracraniana é o diurético hiperesmolar, o manitol. Tá? O que o manitol faz? Ele enxuga, ele puxa o líquido do cefalorraquidiano e manda para a urina ser expelido. Tá? Curiosidades, qual é o nome da estrutura que produz o líquido e onde eles são localizados? Pode não. Não. Chama plexo coroide. E eles são localizados nos ventrículos cerebrais, tá? Beleza? Eles são os produtores de líquido. O paciente, quando ele tem uma injúria cerebral, ou seja, um trauma ou um AVC, ele pode ter uma desordem na produção desse líquido. Por quê? O que o organismo entende? Entende que eu fui afeccionado por alguma coisa. Então, libera o líquido para lavar, para poder me proteger, porque uma das funções do líquido é proteção. Tá? E aí ele começa a produzir desordenadamente. É uma das causas da hipertensão intracraniana. E com edema cerebral, o cérebro cresce, ocupa espaço e aumenta ainda mais a pressão da caixa craniana. Aí a medida descompressiva retira o osso parietal, geralmente retira o parietal, e aí deixa só a meninge. Aí a meninge consegue expandir. Felipe Massa. E aí diminui. O que é Felipe Massa? Schumacher. Felipe Massa, quando deu a hemorragia. Não, ele quando, fez. Não. Aí ele deu a hemorragia intra. Craniana? Não, foi intracraniana. Foi intra-meninge. Ele teve um hematoma subdural. Ali, ó, o médico só faz um buraquinho ali e aspira o hematoma. Não chega nem a furar a meninge. É. Mas daí hipertensão intracraniana, porque a meninge é comprimida. Mas não foi intracerebral, não. Se tivesse intracerebral, coitado. Isso era uma das coisas que acontecia. Aí tirava o pedaço da calota craniana e depositava onde? No peritônio. Por quê? Porque o peritônio ele tem lubrificação contínua e mantém o osso quentinho e lubrificado. Estava muito secretivo a incisão cerebral. Isso. Por que não se faz mais? Porque os índices de infecção eram tamanhos. Agora o que faz? Que ia perder o pedaço do. Aí hoje eles não colocam mais no peritônio. Aí por um tempo eles colocavam na geladeira e mantinham. O paciente podia levar para casa e botar na geladeira de casa mesmo. Eles colocavam num saquinho estéreo, fechavam e deixavam na geladeira, tá? Aí depois que melhorava a parte da hipertensão craniana, o paciente não apresentasse mais nenhum acometimento, o que aconteceria? Colava o osso de novo. Só que nessa cola do osso, o retorno, também estava dando meningite. O que, que eles fizeram? Jogavam fora. Fazia enxerto. Aí fazia um enxerto ósseo sintético. Pedia um osso de acrílico, colava e colocava. É isso que eu fazia com aquele paciente. Beleza? Então isso de colocar no abdômen já não se faz mais há muito tempo. Ah? Eu coloco metal, né? Não, coloca um acrílico. Se for colocar um negócio de metal na cabeça do caboclo, o que acontece? O metal, ele é o quê? Olha só. Por que as panelas são de metais? Ah, para reter calor, né? É reter calor. Porque ele é um ótimo condutor térmico. Se você colocar uma placona de metal aqui no frio, o que vai acontecer? Neguinho mora no Ceará, lá. Então não é metal. Eu já vi um cara, só que ele não tinha, não, né? Era fundão. A maioria dos pacientes, alguns nem colocam de novo. Fica sem. Fica sem. Por que que ficam sem? Tem pacientes que, dependendo do tipo de AVC, se for um AVC de tronco, ele perde a parte sensorial da coisa. Então, uma das coisas parasimpáticas é a produção de líquido. E vai ter uma desordem, você vai ficar produzindo líquido o tempo todo e não vai parar mais. Você entendeu? Então, ele deixa descompresso, tá? Já sem o osso. Só que aí já entra um outro tipo de tratamento, que é a DVP. Você já ouviu falar na DVP? Bota um caninho aqui dentro do eles colocam, eles posicionam perto do ventrículo. Isso. E aí, a pontinha desse catéter é valvulado pela pressão. Ele abre de acordo com a pressão. O catetezinho fica lá. Aí eles conduzem, passa aqui do lado da jugular do paciente e colocam lá dentro do peritônio. Porque tudo que cai no peritônio é reabsorvido e liberado na urina. O que que acontece? A ponta daquele catéter, ele tem um válvulazinho. Quando ele percebe que a pressão está alta, a válvula abre. Aí o líquido cai. Nossa. Isso é uma medida de controle. Essa é uma medida de controle é permanente. Tá? Mas temos também a medida de controle de emergência, que é a DV, que é a externa, que tem a bureta do lado, a gente coloca o ponto zero na altura do lobo da orelha, o paciente sempre a 45 graus, deu a hipertensão intracraniana, aí o que acontece? Pela gavagem, pela pressão, ele manda para fora. Aí igualou com a pressão aqui do ponto zero no lobo da orelha, aí ele para de mandar, isso quer dizer que drenou o que tinha que ser drenado. Tá? Aí se você baixar do nível, ele vai drenar demais e vai fazer hipotensão glicólica. Se você deixar, mantém a hipertensão intracraniana. Beleza? Isso acontece no AVCI. E no AVCH? É muita coisa. Enche de sangue. Enche de sangue. O que que o sangue faz? Coagula. Ou ocupa muito? Espaço. Espaço. Vamos lá, nós temos o AVCH intraparenquimatoso e o AVCH meningio. Tá? O que, que o Massa teve? O Massa teve uma hemorragia, ele teve um acidente vascular hemorrágico, só que foi intramenígio, ele fez em que região, em que espaço? Espaço extradural, certo? Entre a dura mater e... A pia. Não, a pia mater. Aracnoide. Entre a dura mater e a pia mater. A aracnoide era colada onde? No osso. No cérebro, no osso. Isso mesmo, é no osso. Só que ela é mais interna. A dele de foi cuspe. Entre a dura mata e a pia mata. E aí, quando teve aquele hematoma, ele ocupou espaço. Ele faz isso aqui, ó. Tá aqui a cabeça, certo? E aqui nós temos as meninges, tá? E a outra meninge. Teve o hematoma, o que vai acontecer? Ele não deixa extravasar pra dentro da cabeça, porque a meninge segura. Só que ele abala assim, ó. E aí ocupa o espaço intracraniano. Ocupou esse espaço, você concorda comigo que a pressão interna vai aumentar, vai apertar? O que acontece com o cérebro? Hipoperfusão. Entra em hipoperfusão e pode levar a necrose. Tá? Curiosidade. Eu não sei se o Adailton vai pedir isso, porque isso é uma coisa de quem gosta muito. A relação pressão-perfusão. Tá? Relação pressão-perfusão. Pacientes que têm hipertensão intracraniana, a gente tem que manter a pressão arterial alta. Por quê? Porque a cabeça não está hipertensa? Uhum. Tá. O que está acontecendo com os vasos? Está sob pressão. Aquela pressão da cabeça, o excesso de líquido ou alguma estrutura que roubou espaço, está comprimindo os vasos. E aí, se a pressão do paciente estiver baixa, o sangue não consegue vencer essa resistência da compressão e não consegue perfundir a cabeça. com o sangue. A força do sangue... Aí com a pressão alta, sistêmica... Só que a gente eleva... Vai deixar, ó... fazer a constrição do vaso. Não, a constrição já vai existir pela pressão. A gente vai ter que vencer essa hipertensão. Uhum. Tá? Mas a hipertensão o quê? Do líquido ou dos vasos. Se já existe essa pressão, o que a gente vai fazer? Aumentar a pressão arterial sistêmica do paciente. Certo? Por exemplo, se o paciente está com a PIC de 25. Geralmente, a gente mantém uma pressão arterial média, a PAM do paciente, entre 60 a 70 milímetros de Hg acima da PIC. Por exemplo, se você tem uma PIC de 25, aí você vai ter que calcular, poxa, eu tenho que colocar 60 mais. 60 mais 25? 85. Caraca, olha aí, velho. 85. Então a gente vai ter que manter, se o paciente tiver com a PIC de 25, a gente vai ter que manter uma pressão arterial média dele de 85, para vencer a resistência da pressão intracraniana. Sacou, meu irmão? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Ah, a hemorragia não tem discussão. O tratamento é cirúrgico. Se for hemorragia intraparenquimatosa, tem que abrir a cabeça. É drenar e fazer a embolização, tá? Se for, tem hemorragias intramenínges que são pequenas, que a gente usa só, é aquela hemorragia intramenígea que não faz hipertensão intracraniana e o tratamento é só conservador, tá? Conservador como? A gente observa o estado clínico do paciente, se ele está com nível de consciência bom ou não, porque depende, o que nos mostra, o primeiro dado que nos mostra hipertensão intracraniana é o déficit do nível de consciência. O paciente fica dislálico e perde a consciência. Gente, presta atenção. O paciente fica dislálico e perde a consciência. Tá? Esses são os primeiros sinais de hipertensão intracraniana. Tá? Você, lembra, você escutou o que eu falei do tratamento conservador e cirúrgico? Não. Tá vendo? Vai perder essa parte, eu não vou voltar não. Tá bom. Então. Tadinho. Vou voltar. Ela bateu o carro hoje. O que é AP? EAP? Apartamento. Do exército. Edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão. Vai, fala. Ah, o AVCH, ele geralmente ele é cirúrgico, tá? Se for intraparenquimatoso é o quê? Dentro da cabeça, tá? Se for intraparenquimatoso, tem que abrir a cabeça, procurar o que estourou, o que está sangrando e clipar, tá? Ou embolizar. Se for na região meníngea, a gente vai ver. Se for uma hemorragia muito densa, ocupou espaço, aumentou a pressão, tem que operar, tem que fazer a medida descompressiva e drenar o hematoma. Tá? Tem hematomas que eles não são muito significativos. Tem lá aquele hematomazinho, mas ele não está ocupando espaço e não está aumentando a pressão na cabeça. Aí o tratamento é conservador. O que é o tratamento conservador da coisa? Observação, tá? A gente vai fazer observação do nível de consciência do paciente, porque se ele perder o nível de consciência ou tiver dislalia, alguma coisa do tipo, isso é um sinal de hipertensão intracraniana, aí tem que operar, tá? E o tratamento conservador é só observação. E controle da tomografia, a gente faz a cada 24 horas uma toma, nos dois primeiros dias, e depois 72 e depois abre o espaço. Beleza? Graças a Deus. Ah, se ele tiver dislalia e perda de consciência, faz É o que eu te falei. Deve déficit de fala. Perdeu o nível de consciência, a pressão na cabeça subiu. Aí entra. Acho que tem até esse escrito aí, né? Não, aqui não veio, não foi, tirou da parte da frente. Ué, meu irmão. Você está olhando pra mim? Você acha que eu ia fazer isso? Foi sem querer, ela deve ter tirado errado, né? A gente vai tirar de novo. Cadê minha folha? Não, tem sua folha. Gente, então tira pro pessoal da tarde também. Por favor. Não. Tem problema. Não, Grana, faz isso não. Vocês são todos amigos, sério. Não tem problema. Ah, o bicho fica puto, não faz isso não. Não tem problema. Eu queria a minha folha pra eu explicar pro pessoal da tarde, porque... Mas é pra explicar o que daí? O que você vai fazer hoje à tarde? Hoje? Você traz aqui pra mim? Você tira a cópia e traz pra mim? Pra eu mostrar pros meninos também. Porque senão eles vão ter pouco tempo pra estudar também, gente. Essa tirou cara. Errado ela? Ela tirou errado. O que que eu faço com ela? 9h35. É do AVE. Cuidado de ventilação mecânica. Gente, vamos lá. Cuidado de enfermagem com o paciente neurológico. Posso ser bem específico? Não. Gente, quanto mais específico, melhor é. Então, vamos lá. Primeiro, a gente está falando sobre cabeça. Sim. Cabeça engloba o quê? Nível neurológico. Então, o que, que a gente avalia? Nível de consciência. Muito bem. Primeiro passo, nível de consciência. Tá? É primordial. Paciente com AVC, a gente tem que avaliar nível de consciência. Depois, déficit motor e sensorial. Beleza? Lá no exame físico a gente vai ver isso. Cuidado de enfermagem. É um paciente que teve déficit motor, déficit nível de consciência. Primeiro passo, mudança de decúbito, para evitar pereba. Beleza? Manter a cabeceira elevada a 45 graus para evitar bronco. Aspirações. Beleza? Esses são os primordiais. Paciente consegue comer? Avalia. Paciente tem disfagia aspirar, ou não? Né? Aspirar. Paciente tem disfagia ou não? Se tem disfagia, o que é disfagia? Então a gente passa? Sonda. Tá? Senão ele vai broncoaspirar. Aspiração, sempre que perceber que tem, se o paciente tiver com déficit de expelir as próprias secreções, aspiração de tanto e tanto tempo. Ou quando perceber acúmulo de secreção. Monitor a gente não mexe não, né? Monitorização? Então vamos lá. Aí é o paciente que teve um AVCH e está entubado. Eu já vou entrar também na parte da ventilação mecânica. Ventilação mecânica, um paciente que agravou a cabeça tem que ser em modo... controlado por a causa da intubação foi pulmonar? Não. Não. Então a gente ventila por volume. Tá? Gente, vocês não podem esquecer isso. Eu já falei isso pra vocês. Não, porque você pode. É muito mais fácil você fazer um barotrauma por pressão do que por volume. Se não tem nenhuma resistência a ser vencida, por que você vai meter pressão lá pra dentro? Beleza? É, beleza, o paciente está entubado. Aí, quando a gente fala de tubo, o paciente, claro, está inconsciente, a gente já fala do protocolo de PAV. Você sabe o que é o protocolo de PAV? Prevenção o quê? De pneumonia associado à ventilação mecânica. PAV. O que, é que a gente faz? Prevenção de PAV, cabeceira elevada, tá? Aspiração orofaríngea e o principal, higiene oral. Com clorexidina. Não é? Não dá pra ele. Cara, isso aí eu fiz de madrugada lá na UPA. Não, ele não entendi isso. Faz de novo. Quem não tira foto e manda pras meninas? Protocolo não. Pode tirar cópia pra todo mundo. Não, quando é que a cópia? Eu tiro, me dá aqui, gente. A gente vai tirar aqui? Então, a gente vai tirar aqui? Aí entra o protocolo de PAV, que é cabeceira elevada, tá? Aspiração e higiene oral com clorexidina, tá? Com clorexidina. Lá no curso que a gente fez, né, André, eles falaram também a questão do rodízio do tubo na boca. É, de sempre tá. Cara, nessa... olha só. Não é bicarbonato? A lateral... Não. Bicarbonato, porque bicarbonato não vai... Bicarbonato, se brincar, vai lascar mais tudo, porque vai manter a área básica, sem acidez, e é algo que a bicharada cresce mesmo. Agora, a clorexidina, ela é um quê? Um bacterioso? Tático. De até quantas horas? Até 6 horas. 12? Hã? 6 horas. Né? Até 6 horas, muito bem. Listerine. Quem chamou ele? É pior que Listerine. Para de ir lá, você ainda quer tomar essa. Emerson, volta a garganta aí. Isso. Aí a gente usa a clorexidina. Só que a clorexidina, ela tem um efeito adverso colateral que é muito ruim, que é a degradação do esmalte dos dentes. A clorexidina. Clorexidina própria oral, não? Que é 0,2%. A gente usa ela mesmo. Só que, como o paciente está entubado, a gente tem que fazer geralmente a descolonização com clorexidina de no máximo de 12 em 12 horas. A gente não pode fazer de 6 em 6 nem de 8 em 8, senão a dentina do paciente vai embora. Tá? Então a higiene oral com clorexidina é de 12 em 12 horas. Beleza? Isso diminui muito, muito, mas muito mesmo as pneumonias associadas à ventilação mecânica. Você tira muita bactéria da boca. Querendo ou não, o paciente entubado, ele faz o que nós chamamos de microaspirações. Um pouquinho de secreção salivina entra, passa pelo canto. E é quando infecta o sistema respiratório inferior. E olha só, a questão do rodízio de tubo. Assim, isso meio que a gente não usa muito mais. Tá? Eu não sei o que, é que eles falaram, se os fisioterapeutas da subveterina gostam de usar. Antes eles falavam, tem que fixar aqui e aqui. Mas quando a gente fixava aqui, fazia muita pressão aqui nesse canto do vestíbulo da boca e poderia evoluir para lesão, para necrose. Geralmente a gente gosta de centralizar, deixa centralizado aqui, ó, tá? Na boca, porque não faz pressão nem aqui, nem aqui, nem cá, nem cá. Tá? E sem contar que quando ele está de lado, ele faz assim, lá dentro da traqueia ele faz isso aqui, ó. A traqueia tá aqui, o tubo tá aqui, ele faz isso aqui, ó. A traqueia. E aí propicia ainda um pouco mais as microaspirações. Quando ele tá centralizado, ele fica bonitinho lá dentro da traqueia, sem pivotar pra cá e nem pra lá. Beleza? Então tá errado, velho. Geralmente. Tá com o tubo pra cá, liga. Mas ali não tem como você controlar. Porque esses fixadores aqui não são próprios, o que a gente usa aqui é aqui. Existe o Orofix, que é próprio, que você prende na boca e prende ele central aqui. Aí sim, você consegue manter ele centralizado. Tranquilo? É. O cabo pegando aí, né? Aí faz a pressão aqui, faz a necrose aqui, do mesmo jeito. Imagina, mas não tem o que a gente fazer, só se a gente comprar os fixadores que você é. E o Agnello tem direito, esse ele não faz, por quê? Porque ele roubou meu imposto, eu caí no buraco, quebrei a roda do meu carro. Eu tô indignado. Não voltem nele. Vamos lá. O que mais que falta? Cara, é muita coisa assim, né? É, imagina se tivesse a sua parte. Quer dizer, isso é melhor que você ia passar, né? Aqui tudo. Tá falando. Isso é ótimo, a gente resolveu a prova aqui. Que sistematização já tem? Ou será que é... Açaí? Gente, açaí é o só apiar, né? Vocês lembram que é o só apiar? Você sabe, pô, esse trabalho de reclusão, aí tem exercícios. Subjetivo, objetivo. Eu sou o cara mais antiético da minha vida. Eu faço o que até que não é pra fazer feito. Você faz. Faço um comentário. Mas acho que a saia, ele vai cair aquilo que ele pediu. É, você só... Eu acho que ele vai pedir diagnóstico de enfermagem. Isso, igual que ele fez na prova. Ele deu um teste. Ele deu um caso pro paciente com pneumonia, sei lá. E ele colocou algum tipo de diagnóstico lá, lembra? Ontem o Juscelino soltou um monte de dica pra vocês. Não sei se vocês perceberam. Eu peguei todos. Eu peguei do código de ética. As competências do enfermeiro. Ele vai pedir isso aí. Ele vai colocar lá sobre uma possível sutura. É. Ah, o paciente tá. Você sutura? Não. Tá. Ah, o paciente. O paciente chegou, tá precisando de um tubo. Não tem médico. Você entuba? Não. Por que você não entuba? Porque tem. Você não é capacitado para isso. Se você fosse aqui no DF, se você for capacitado e na ausência do médico, você pode. Mas não. Que nem eu tenho uma CLS. Se não tem médico, eu posso. Eu faço. Se tem, não tem, eu faço. Eu não tô nem. Mas se não tem, eu sou respaldado por conta da minha capacitação. Tá? Ah, então você faz curso para isso. Pronto. Na questão do enfermeiro obstetra. Enfermeiro obstetra. A episiografia e episiotomia, ele pode fazer? Pode. Pode, porque ele é capacitado para isso. Isso eu não faço. Eu não sei, eu não faço. Não, você não quer, né? Fala tudo. Deixa cair no chão, menino, com tudo. Sai, irmão! Meu irmão, não bota a mão, não. Quero ver quando teu filho for nascer, ele vai estar lá. Oh, eu sofri muito, velho, na minha época de materno infantil. Deve ser só isso que vai caindo. Ou então aquela lá que ele fala que a saia é de competência do enfermeiro, mas os profissionais podem executar. Não, a elaboração da saia compete ao enfermeiro, e a execução a todos. E o médico pode fazer a saia? Não, a saia é privativa do enfermeiro. Já caiu uma questão. Tudo que tem enfermagem é privativa do enfermeiro. Tá? Ó, protocolo de enfermagem, privativa do enfermeiro. Sistematização de enfermagem, privativa do enfermeiro. Prescrição de enfermagem, privativa do enfermeiro. Tá? É, ele caiu uma dessa na prova fechada, uma dessa. Gente, que mais dica que ele deu que eu não vi ontem, cacete? Quem mandou você? Ah, Playboy. Vou, velho, tava com meu pai lá. Não, detalhe, você vai fazer com ele, né, o trabalho sozinho, vocês dois. Ah, é? E aí, você vai ficar com ele, vai vir aqui ficar só com você, velho. Exame como físico. Assim? Trabalho, porque todo mundo já fez, só com você. Vai ter que vir aqui e vou só ficar só com você. Vai ficar no seu pé. E vai valer metade da nota. Não. Sejamos justos. 80%. Vai, malvado. malvada. Só brincar, né? Rapaz, se eu trabalhasse nessa mulher, eu podia trabalhar nessa moto aqui, ó. Eu ia passar ali na roda. Você ia tomar essa vacina? Rapaz, eu vou tirar a gente, cópia. Beleza? Camaro, calma o coração. Amanhã a gente revisa de novo. Camaro? Que Amanhã a gente vai se encontrar. Amanhã tá liberado? Não vai vir, não. A gente vai se encontrar na casa, porque vai ter um estudo. Gente, que isso? Vamos pra catar o grupo. Então vocês vão me liberar amanhã? É. Vou lavar minha moto. Ai, meu Deus do céu. Olha, o que ele vai fazer? Lavar a moto. Vai dormir, porque final de semana vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Pode deixar. Compactar.